ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEP, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Boa noite, na Educadora, 10 horas. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Com reunidos, um grande abraço, coração de nota azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Ouvintes, boa noite. Por muitos anos, o samba foi o gênero mais representativo da música de carnaval. E ao contrário da marchinha e do frevo, que foram buscar elementos básicos na polca, dobrados ou marchas militares, o samba carnavalesco teve suas origens nas experiências do nosso povo. E mais uma vez, seu começo está na Bahia, com os toques de cânticos rituais do candomblé, improvisados pelos negros, em sessões de culto afro-brasileiro, muito comum na Bahia do século XIX. Atabaques e surdos teriam sido os primeiros instrumentos de percussão utilizados pelos negros em sessões de candomblé. Desse modo, os dois instrumentos, atabaque e surdo, de acordo com a história, são praticamente os iniciadores de um ritmo que mais tarde ficaria conhecido por samba. Atabaques e surdos são os dois instrumentos que acabamos de escutar. Chamados também tambores primários, eles eram feitos com peles de animais distendidas sobre um pau oco e que eram utilizados para marcar o ritmo das danças religiosas, os batucajés, na linguagem dos africanos. O terceiro instrumento, ouvintes, a ser utilizado pelo homem do povo na feitura do samba foi o pandeiro, trazido ao Brasil pelos portugueses e que o tiveram através de romanos e árabes. Thank you. Instrumento de percussão ritmador, acompanhador do canto pela marcação do compasso, o pandeiro é de origem árabe. Os primeiros aparecidos no Brasil não tinham pele e o som que produziam eram resultantes do atrito das soalhas presas lateralmente no arco. Muito valorizado pelos negros, o pandeiro passou a ser construído em arco de madeira, adornado com guizos e peles de animais. O instrumento seguinte a ser incorporado ao principal ritmo do carnaval no Brasil foi o tamborim, também chegado até nós através dos colonizadores portugueses. Tambor pequeno, com pele de um solado, tocado à mão e seguro pela esquerda. Tamborim é o nome desse instrumento que acabamos de escutar. Trata-se de um dos primeiros instrumentos vindos para o Brasil, que, segundo Pero Vaz de Caminha, o famoso escrivão, em sua carta de 1500, muito teria encantado os índios tupiniquins aqui encontrados. O que estamos apresentando esta noite, ouvintes, é o resgate de alguns instrumentos de percussão que, utilizados por gente do nosso povo, acabaram motivando o aparecimento de um gênero mais tarde conhecido no mundo todo por samba. E outro instrumento que muito se prestou ao ritmo do samba e do carnaval foi a cuíca. Grande ritmador dos sambas e dos cordões carnavalescos do passado, a cuíca, também chamada puíta no Nordeste, veio para o Brasil por intermédio dos escravos bantos. Construída em pequeno barril, a cuíca tem pele de um lado e em seu interior uma varinha ou tira de couro que, atritando-se com um pano molhado, produz som profundo e rouco, conforme estamos escutando. Thank you. Originária de Angola, a cuíca no Brasil foi instrumento musical dos candomblés e macumbas. E no século XIX, era também instrumento indispensável nos bares populares. Em Portugal, a cuíca ficou conhecida como ronca e na Espanha, zambomba. Outra contribuição do povo banto ao samba, e que também aqui chegou através dos portugueses, foi o agogô, instrumento construído por duas campânulas de ferro que se percute com um pedaço de metal e produz, ouvintes, ao mesmo tempo, dois sons típicos da música negra. De acordo com a tradição, nos candomblés da Bahia, as danças nos barracões se iniciam pela saudação à Mãe de Santo, batendo no agogô para que os tambores deem o ritmo que será mantido. Incorporado ao samba, o agogô chegou a ser utilizado também nas orquestras populares de carnaval e no maracatu pernambucano. Agora, teremos dois instrumentos caseiros que já tiveram presenças marcantes no samba carnavalesco até meados dos anos 50, o prato e a faca. Esses dois objetos, que são próprios da mesa brasileira, também se prestaram para acompanhar o samba. O prato e a faca são também criações do nosso povo que, levadas para o sul, acabaram ficando incorporadas ao ritmo do samba e no carnaval ganharam popularidade. Ouvintes, voltando ao começo do programa de hoje, já escutamos o atabaque e o surdo, o pandeiro, o tamborim, a cuíca, o agogô e, finalmente, o som do atrito da faca com o prato. São todos instrumentos simples, criados pela gente do povo, e que muitos se prestaram ao desenvolvimento do samba. Porém, o som rapado, causado pelo atrito de duas partes separadas, não é privilégio do prato da faca. Também o chamado reco-reco emite som resultante desse atrito. O som que você escutou é do reco-reco, nome dado a um instrumento de percussão que na Bahia, o seu feitio mais conhecido, consiste num gombo de bambu com talhos transversais. Friccionados com um pauzinho, o reco-reco, que é também chamado de ganzá, cria um som muito utilizado no conjunto do samba. Agora que já falamos e apresentamos individualmente cada um instrumento, vamos ouvi-los todos juntos num samba de rua que depois teria o nome de samba de carnaval. Thank you. Da fusão de todos esses instrumentos de percussão citados no programa, como atabaques, surdos, pandeiros, tamborins, agogôs, prato e faca, além de cuíca e ganzá, nasceria, ouvintes, o samba de raízes africanas, levado daqui para o Rio de Janeiro pelas primeiras levas de baianas festeiras, tendo à frente a famosa Tia Ciata. Claro que no Rio de Janeiro, o carioca estilizou o ritmo e também prestou sua colaboração. O apito no samba, por exemplo, é também inovação do povo carioca. A nossa intenção a reunir neste programa instrumentos simples do nosso povo é falar sobre a beleza do samba em sua modalidade bruta, porém original. É que no próximo encontro estaremos tratando aqui das origens do samba enredo ou samba de enredo. E para melhor entendimento, achamos conveniente resgatar um pouco dessa história antes de entrarmos no capítulo do samba de enredo. E sendo a região Nordeste, sobretudo a Bahia, o estado que contribuiu para a formação do samba, não nos parecia certo falar do samba enredo sem antes tratar dos instrumentos que passaram por aqui e, chegando ao Rio, foram então utilizados na feitura do samba. Iaô, iaô, iaô, jejinabu, jejinabu. Jornada de 4.000, o cantão pede a famosa magia. que é lindo, é maravilhoso. Assistir a cerimônia do lampareiro, manda a baiana no chandalho do couro. Apregoando o carro, vai pra Baia Carajé e ver um povo em Romaria falando assim. Vou pagar uma promessa, nosso senhor, bom senhor. Hoje, no Brasil, a primeira capital, marco do progresso nacional, importante e primordial. Salve a velha Bahia, tela do grande senhor. Maria, Bahia de São Salvador, salve, salve. Bahia do eminente Rui Barbosa, na ciência ou na arte tens a primazia. Os poetas sublimam a velha Bahia, a Bahia do acarajé, do feitiço e do candomblé. Teu panorama na imensidão é uma vacina. O que acabamos de ouvir foram dois sambas de enredo, Relíquias da Bahia, de Pelado da Mangueira, com o autor, e Exaltação à Bahia, de Silas de Oliveira e Joaci Santana, com Dona Ivone Lara. Em suas letras, aqueles três sambistas enaltecem a importância da Bahia nas origens do samba, que, apesar das controvérsias, tem suas raízes em nosso estado. Também Aloysio Machado e Beto Sem Braço são mais dois autores cariocas que, reconhecendo o papel da Bahia, acabaram lançando duas canções que também bem retratam essa criação do samba enredo. Abre as portas do Alcoria, venho da nação, a minha eu conheço. Eu quero amanhecer no teu colo, onde vejo tu me rolo e dói a minha dor. Eu quero, quero descansar nessa avenida pra valorizar a vida que a vida valorizou. Oh, minha mãe, mãe negra, sou a tua descendência, sinto tua influência no meu sangue e na cor. E eu, você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Saudade, saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Ouvintes, até fins do século XIX e começo do século passado, não havia música feita especialmente para o carnaval. E o povo cantava o que aparecia. Sem distinção de ritmos, o carnaval era comemorado com valsas, quadrilhas, foxtrot, mazurcas, ragtime, one-stop, shots e charleston. Eram gêneros importados, trazidos da Europa pelos portugueses. E aqui não havia música brasileira. O que o nosso povo cantava, principalmente o povo baiano, que sempre foi festeiro, era cantiga de folclore. Entre os gêneros mais populares estavam o lundu e a chula. Chula, feminino de chulo, grosseiro, baixo, rude. Essa tradução em Portugal. Porém, no Brasil, e particularmente na Bahia, a chula era dança independente, erótica, cantada ao violão. E uma das primeiras chulas cantadas no carnaval foi O Meu Boi Morreu, recolhida no interior de Sergipe, ou Piauí, pelo baiano Hilário Jovino Ferreira, o mesmo que levara daqui os ternos de ranchos para o Rio de Janeiro. A chula O Meu Boi Morreu foi também uma das primeiras músicas gravadas no Rio por Manuel Pedro dos Santos, nascido em Santo Amaro da Purificação e que se tornou conhecido pelo apelido de baiano. Aproveitamos para pedir desculpas pela qualidade técnica do disco que vocês vão ouvir agora. Trata-se de uma gravação de 1916, portanto, com quase um século de existência e com os defeitos remanescentes desse período. atriz Ida Irmaia, gravada por Eduardo Baiano e o Corpo de Coro da Casa Edson, Rio de Janeiro. O que estamos apresentando nesta segunda parte do programa é um resgate da história da música de carnaval. Portanto, as imperfeições, os ruídos e as falhas técnicas são resultantes, ouvintes, de uma técnica manual, empírica, que reflete uma fase histórica não só do Brasil, como da própria música popular. E o cantor é o santamarense Manuel Pedro dos Santos, o baiano, que, além de intérprete, era ainda o responsável pelo anúncio de todos os discos da Casa Edson. Diga-se de passagem, Baiano foi o primeiro brasileiro a gravar um disco comercial e, desse modo, o pioneirismo de gravação no Brasil também ficou com o Baiano. É que não havia rádio e o único meio de divulgação dos primeiros discos produzidos era através do gramofone ou da vitrola de corda. Consequentemente, a melhor maneira de promover o nome da gravação era anunciar no início do disco, como vocês vão ouvir agora. Decoar, Assim, ouvintes, a música de carnaval até as primeiras décadas do século XX, do século passado. E é nesse clima de muita música importada ou recolhida do folclore baiano que o esperto carioca Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga, frequentador da casa da baiana Tia Ciata, ali recolheu estribilhos de uma chula e registrou na Biblioteca Nacional com o título de Pelo Telefone. Com isso, estava lançada o primeiro samba, ou estava lançado o primeiro samba que se tem notícia em disco, embora outras informações digam ao contrário. Porém, como não estamos aqui para provocar discussões em torno da origem do samba, vamos escutar o Pelo Telefone e mais uma vez numa gravação empírica realizada na voz de Pedro Manuel dos Santos, o baiano. Pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai, é deixar papas pra trás, ó rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de esperar. A partir da fixação do samba pelo telefone na música de carnaval, em 1917, o gênero permaneceria por mais quatro décadas como o principal ritmo carnavalesco no Brasil. Nas décadas seguintes, apareceram dezenas de sambas e agora explorando os mais variados temas, alguns ingênuos e outros irreverentes. E como não estamos aqui recordando a história do samba em seu sentido cronológico, vamos escutar agora duas criações do gênero que bem identificam a alma de nosso povo. Thank you. deixar o meu amor na mão. Durante as décadas de 20, 30, 40 e até 50, o samba carnavalesco continuou crescendo vertiginosamente. Isso até a ascensão dos sambas enredos, aparecimento do trio elétrico com o frevo baiano e outros ritmos mais modernos. E como estamos hoje recordando o samba carnavalesco em sua fase inicial, vamos ouvir mais uma gravação para fechar o programa de hoje. Quase louco eu fiquei quando soube da sua resolução. Eu sou pobre, não chorei. Se eu chorasse, tinha minha razão. Um ano de convivência não é brincadeira, não. Quase louco, quase louco eu fiquei quando soube da sua resolução. Eu sou pobre. Se você quiser voltar, não encontra mais seu lar. Nossa casa desde que você partiu, as suas portas fechei e a chave sumiu. Quase louco eu fiquei quando soube da sua resolução. Eu sou forte, não chorei. Eu chorava tinha minha razão. Um ano de convivência não é brincadeira, não. Se você quiser voltar, não encontra mais seu lar. Nossa casa desde que você partiu, as suas portas fechei e a chave sumiu. Mas quase louco eu fiquei quando soube da sua resolução. Eu sou forte, não chorei. Eu chorasse tinha minha razão. Um ano de convivência não é brincadeira, não. Sem ambição, sem vaidade, neste mundo me